simplesmente se eu ganhar você. Menos pensamentos, mas finge que não deu. Mas veja, faz sentido. Mas quando não há dois, é demais. Thank you. Vai ficar sempre pra sempre ao meu lado. Serei feliz como eu fui ao sonhar. Ser pra mim lá. Ser pra mim lá. Ser pra mim sempre. sonho bom, sonho bom. Hello.

run my mind, boy, run my mind, boy. I see you climb forests. I wonder screaming on for but kept running past the end zone, already go for it's gone. I'm seeing the lyric here. First time I listened to song. Frank Ocean. This name in your books. Thank you.

Thank you.